Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 17 de dezembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1763/2012, que institui o selo amigo do esporte para ser conferido a empresas que apoiam a promoção dos esportes. O projeto é do deputado Wagner Montes, do PSD, que acredita que o certificado, com validade de um ano, estimulará o investimento nessa área. Esse é o nosso objetivo, que fomente a vontade dos empresários de incentivar o nosso esporte, porque o que nós vemos mais aí são atletas maravilhosos, muitos que até vão representar o Brasil fora do nosso país e que não recebem incentivos nenhum. Então, esse selo é justamente para incentivar os empresários a participarem. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.